aeródromo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame a torre, 1186. 186, uma boa tarde. Pushback acionamento. 489, número 2 para push no setor aguarde. Vento Sul, comando 19, Vitorinha Juliette. Sim, motorista, então, da presente interceptar o eixo, dono 7. Afirmo, pode encurtar a aproximação. Acusa na curta final. A gente vai reportar na curta. Autorizado acionamento na posição, tipo 549, aguarde para puxo. Gente, o tipo 549. Novão Barduna, cheque o trem, torre 1186. Controle 173, decolou 09, chame controle 11935, boa tarde. 1935, 73, obrigado, senhor, até a próxima. Chamando a Torre Salvador, confirme. Gente, a intenção é modificar e prosseguir para o 17, pela direita? Reporte no ponto ideal, é que o Sulu não vamos. Daí eu agradeço. Então, 3173 ao controle, está em contato, radar. Afirmativo, capitão. Obrigado, meu amigo. De 3 milhas na 17, Índia Juliette, trem checado. De pouso na 17, 170 com 10 nós, Vitor Índia Juliette. Deixa autorizado. Gente, modificada ao Zuno 0 com tráfego pela direita, 17 acuse na final, número 2 para pouso, vento 160 graus, 10 nós, eco, Zulu Novamba. 2085. 1600, autorizado táxi, Apatio Juliette, Alfa, no ponto de ferro, chamando a torre 118, decimal 6, aqui na H, 1012. Pátio Juliette Alfa, 186612, gol 600. Bora, livra terminal Salvador. Chame o centro de controle de área, frequência 1288. Caso negativo, 1264, para informação e alerta, bom voo. 71288, caso negativo, alterna 1264, obrigado. 3540 no papel, descida. Tan 3566, Passa Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju 203. 203, tem uma batalha. Trip 5489, autorizado, push, reporte para o táxi. Quadral, Trip 5489. Trindia Juliette, solo Zuno 2, estaciona Pátio 4. Aqui o Pátio 4, quando pronto, 180. Agilizando, agilize o 180 e reporte liberado na pista. Agilize o táxi, o Vitor Índia Juliet. Negativo. 10 com curva à esquerda, sai da Puca, transição na Caju. Controle 119.35, transponda 5160. Ativo 330, perigo 58. Vai sair na Puca, Aracaju com curva à esquerda, 119.35, controle 5160, transponda 3192. 3192, corre da porta para posicionamento, gate 04. Vamos lá. Será Negativo. Continua em aproximação, tráfego livrando a pista, o vento de 160 graus com 10 nós, tem pouso autorizado, Eco Zulu, Nova Mar. Tá bom, livrou, obrigado pela agilidade. Nada, boa. Salvador, boa tarde, 1600, participando do programa. 1600, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, o vento de 180 graus, 16 nós, no 1600. Autorizado a alinhar e decolar, 1900, bom, 1600. Cuzulu November no solo, Zuno 3, libere a direita, táxi livre e companhia, boa tarde. C489, POB, 56, autonomia 4 horas e 40, alterando Salvador, pronto para o táxi. 349, autorizado o táxi via Pátio, Juliette e Alfa no ponto de espera, chamando a torre, 18, decimal 6, NH 10, 12. Pátio Juliette e Alfa, pode esperar 118,6, tripe 549, muito obrigado. Até a próxima, bom domingo a todos aí. Até, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 5489. 5489, boa. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali, manter cabeceira no zero, 5489. Zuno 600, decolou Zuno 6, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, bom trabalho. Igualmente. 5489, livre decolagem, 180 graus, 10 nós, 5489. Será decolagem, 5489. Controle Salvador, gol no 600. O 600, este é o controle Salvador, meu cordial contato radar. Afirmativo, boa tarde. 5489, decolada ao Zona 8, chame agora o controle em 11935, uma boa tarde. 35, obrigado, bom serviço, até a volta 54. Igualmente. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489 é o controle, meu cordial, o contato radar. Eu, Alfa Tango Charlie, prossiga pro solo. Nível 260 para Serra Brava, Romeu Papá, Ribeirão Preto, para sua aprovação, estacionamento, por favor. Sérgio, aguarde cópia, Alfa Tango Charlie. Está aguardando, cara. Sérgio, reporte final, normal, chegada. Tá bom. Ok, gente. Faltando o Thiago pra Copa. Pronto pra Copa. Papá, o meu faltando o Thiago, autorizado Ribeirão Preto, nível 260, pela Uber Whisk 58. Corrigindo, confirme pista da cola da 1-0 ou da 1-7? Ah, eu confirmo sim, dá pra decolar da 1-7, sem problema, e vamos alterar o PB pra 62. 7, 62 é PB. No ano autorizado Ribeirão Preto, nível 260, pelo Uber Whisky 58, decola da 1-7 com curva à direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5147. Cliente, autorizado 260, pelo Whisky 58, decola 1-7, curva à direita, Gola com transição Gonza, o controle 119.35, transponda 5147. Apaga o meu foto. Papá, o meu Alfa Tango Charlie, confia em paz. É, meia dúzia no cabelo. Sente, Pátio, que se localiza, senhor. Ah, o Pátio é aeroespa. Sente, para acionamento táxi, chame torre 1-8, decimal 6. Que... Alfa Tango Charlie. Sente, para acionar táxi, chama torre 118, senhor. Alfa Tango Charlie, obrigado. Alfa Tango Charlie, boa, prossiga. Está no pátio da aeroestação, apenas para uma confirmação, o acionamento está tranquilo ou está calmo no pé? Está ok, nesse horário está calmo, está tranquilo. Só temos uma aeronave Raposo na 17 e se eu quiser acionar agora, está na hora. Ah, tá, eu vou aguardar uns minutinhos, falta só um passageiro aqui, eu 3, 2, 3 minutos, eu volto a chamar o senhor. Ok, tranquilo. Final do 7, aquilo que vai estar. Serra Livre pouso na 17, 180 graus, 14 nós. Tá. Livre estacionamento, reporte táxi, Alfa Tango Charlie. Sente. Quebec Serra, Solos 24, libera a direita, táxi livre e companhia, uma boa tarde. Boa tarde. Seja. Boa tarde para o táxi 392. Solo, o gol 1394 para pushback, acionamento no 612. Gol 1394, autorizado, push, acionar, gate 612. Confirma, matrícula 1394. 11-1394. Para o táxi, gol 1394, está com 1066 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 31. história da 190, chamada Torre, 198, decimal 6, QNH 10012. Juliette Alfa, ponto espera 186, o gol 1394, 1012. Falou, Salvador, o gol 333, remota 9, puxa, back treinamento. 1333, autorizado, puxa, sinal, reporte para o táxi. Ciente chama táxi, gol. Para o táxi, está 3192, sobe 160, 2 horas e 50, alterna Aracaju. Tan 3192, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chama na torre, 118, decimal 6, QNH 10012. 62 agora, Live Taxi Índia Alfa no ponto de espera, chama na torre, tá 3192. 1394 seguirá como número 2 para o táxi. O gol 1394, confirme? Se o senhor seguirá a aeronave da TAM, está iniciando táxi no Índio. Afirmativo. Confirmando, a pista operando toda extensão, bom no 394. Só os primeiros 90 metros fechados. Só os primeiros 90, gente. Obrigado. Controle, 3193, seria possível voar o Índia Serra? É, negativo, capitão. A menos que o senhor queira mudar a regra e prosseguir em condições visuais. Caso não altere o nosso número para pouso, concordaria com isso. Ok, o senhor solicitou 1730 modificação, vai prosseguir em condições visuais, é o número 1 para pouso, agora de transferência de comunicações. Gente, então, descendo visual, cortando à esquerda aqui. Salvador, gol 1648. O 1648, esse é o controle, Salvador, meu cordial, desça para 2000 na via chegada a Mari com 1012, câmbio. Para 2000 com 1012, chegada a Mari, 1648. Autorizada a decolagem, pista 17. Alfa Tango Charlie, autorizada a decolagem, deu no 7, 180 graus, 10 nós. Decolagem do 7, Alfa Tango Charlie. Está 3192, pode esperar pronto. 3192, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento de 170,12 nós. Já teve alinhar e decolar na 10, está 3192. Alfa Tango Charlie, decolou os 32, chame controle na frequência 11935, boa tarde. 11935, muito obrigado, Alfa Tango Charlie. Olá. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Alfa Tango Charlie, saída Gole Gonza. Alfa Tango Charlie é o controle, contato radar. Ciente, contato radar, Alfa Tango Charlie. Tan 3193 em aproximação visual, passa Paripe, chame a torre na frequência de 118612. 18-6, muito obrigado, bom domingo. O gol na 333, obrigado, tenha uma bom final de domingo. Tarde, 3193, passou o Paripe, na base afastada para a 10. 3193, boa. A curva na final é normal da pista 10, com cheque de trem, o vento é de 190 graus, uma dúzia nós, 3193. Reportará a final normal, 3193. Oi, Salvador, muito boa tarde, o gol 1394. 1394, mantém o ponto de espera no 394. Ok. Controle, por gentileza, o Alfa Tango Charlie, necessita o desvio esquerdo, se possível, voar Gonza ou Sagasta presente. Alfa Tango Charlie, qual a razão de subida que o senhor está empregado? 1.500 pés por minuto. Suficiente. O senhor tem condições de voar na proa 320? São 3192, decolado aos 34, chame controle, frequência 119.35, 3192. 1935, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Falha de comunicações, ao passar o nível 100, 1.00, o senhor vai curvar à esquerda e voar Eval. Ciente, tá, então na proa 300, subindo ao 260, é, caso negativo comunicação, após passar uma centena, voa Eval, o Alfa Tango Charlie. Controle Salvador, é o TAN 3154, boa tarde, informação papá. 3154, esse é o controle Salvador, boa tarde, via... Checa da Mare, desça para 2012. Já chegar a Mare 2012, solicita a execução do RNAVE. Anotei a solicitação, chegada da Mare até Itap e aguarde confirmação de RNAVE. Matiu. Controle, boa tarde, TAN 3192. 3192, controle, meu cordial, contato radar. Tá certo. Era 1336 para copiar. O funcionário 1336 autorizado Belo Horizonte, nível 160 pelo Upper Whisky, correção, pelo Whisky 1. Decolado 1-0 com curva direita, saída da Eldiné, controle 119.35, transponde a 5146. Vai jogar 1-0, 333, correto, controle 119.35, reporte para acionamento do táxi. Autorizado acionar, reporte para o táxi, força aérea 1336. Olá, boa tarde. Boa. Tango Charlie, esquerda Eval, autorizado. Esquerda Eval, Alfa Tango Charlie. Gol 648, está autorizado a aproximação. Ó, no 648, livre de aproximação. 3, boa tarde, autorizado táxi a Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para o 05, TAN 3193. Afirmativo, capitão, o senhor está na via chegada à Mare, Itap e voa.